Fazendo cucu, cucu, cucu. O passarinho do relógio está maluco. Ainda não é hora do batente, ele fica impertinente, acordando toda a gente. Fazendo cucu, cucu, cucu. O passarinho do relógio está maluco. Ainda não é hora do batente, ele fica impertinente, acordando toda a gente. Eu pego às 8h45 e levanto às 7h pra tomar banho e café. Mas quando são mais ou menos 6h05, ele começa cucu, cucu, cucu. E só termina quando estou de pé. Eu nesse passo vou até Honolulu, oh, devagar. Lá no meu clube só se dança o canguru, das 10 às 6 sem parar. Eu nesse passo vou até o canguru, devagar. Lá no meu clube só se dança o canguru, das 10 às 6 sem parar. Parece valsa, foxtrot, tango, rumba, hula hula e macumba, e até maracatu, ei! Hoje no meu clube todo mundo cai na dança, leva no colo a criança, pensa até que é canguru. O gato e a gatinha sempre vão pro meu quintal fazer miau, miau, miau. E leva a noite toda neste choro infernal, miau, miau, miau, miau. Mas o gato e a gatinha até parece que conhece a nossa gíria. Começa logo num lero-lero, oferece um vestido de seda gatinha, e ela zangada responde: eu rasgo, não quero. Índio colar esquisito. Índio que é presente mais bonito. Índio que é colar. Índio que é apito. Ei, ei, ei.